autorizado ingresso, rapport alinhado e pronto para decolagem. Índia November Alpha. Para cópia 3602. Solo Salvador, TAM 3602. 3602, só um instantinho para a cópia. 35595, copiou o solo? Afirmo. Ok, então o cotejamento está correto, está na remota 14, chama o plano para puxar e acionar. Vai chamar, obrigado. 3602, só um instantinho para copiar. Salvador, gol no 983, posição 5 para puxar acionamento. 5 aguarde para puxar acionar o gol no 93, só um instante, por gentileza. Aguardando para puxar acionamento no 93. Para o táxi, gol no 397, 133 a bordo, alterna Galeão, 0402 ao torque. 0404, 133 Galeão, táxi à direita via Índia, ponto espera no 0286, altímetro mini 14, boa viagem, voo no 397, o... autonomia 0404? 0402, Índia 286, voo 397, obrigado. Boa, o gol 93 só instante para puxar, vai passando 127 a cauda, sentido ponto de espera, só instante, bem direito. 193. Gente, Alfa Juliette, voo local então, um corredor forte, 20 milhas, pista no 7, decola, curva esquerda, controle 1935, 1286, acione 0151, parte 4 do MPOB, Alfa Juliette. Adão no 0, o vento 130 graus, com 10 mais. Ali decola, fica 10, voo no 397. Certo, parte 4 do MPOB, mira 14, 1286, vovô. Autorizada a decolagem da pista no 7, o vento 130 graus, 10 nós, o Índia November Alpha. Cópia. Prossiga. Autor 3602 aprovado, Porto Seguro, nível 300 via... Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Controle 10935, torre 186, acione o código 5121. A subida da El Leda, após Leda, Bidev. Autorizado Porto Seguro, nível 300. Saída da El Leda, após Bidev, e Bidev Porto Seguro. 1935 é o controle, 186 torre, transponder 5121, TAM 3602. É, só corrigir, né? Após Leda, direto Porto Seguro. Bidev já praticamente dentro da terminal, já vai ter descido antes de interceptar Bidev. Então é da El Leda, Leda Porto. Gente, da El Leda, Leda Porto, TAM 3602. Cotejamento correto, portão 7, chame pronto, TAM. Chamará. Sub esquerda, perna contra o vento da pista 10, o Indy no Membro Alpha. Volo 397, performação, setor sul do campo, à direita do eixo, down no zero, tráfego de pequeno porte, mantendo 1 no mil pés, perna contra o vento, down no zero, não interfere com sua decolagem. November Alpha informa o Boeing da Gol iniciando rolagem pista 1-0. Fica atento ao tráfego, aguardando para o cruzamento do campo. Paciente, está acompanhando a decolagem do 737. Aguardando o cruzamento de November Alpha. Autorizado o táxi, reporta para ingresso, pista 1-7, o Alfa Vitor Juliette. O número 7 solicita acionamento na posição posterior pushback. Na posição, aciona a guarda push, chegou no 93, chamou para o acionamento, é isso? Posição 3602 na 7. Na 7 está livre puxar, acionar, chame para o táxi, vai ser o número 2 para táxi, tem um 37 da Gol, já solicitou no 5, ok? Ciente, o TAN também solicita na posição 7. Ok, então chame para o push, então. Chamará. Esse controle agora em 19.8, quais são? 19.35, tem um bom voo, Gol no 397. Muito obrigado, senhor, uma boa semana. O ainda não chamou, caso inicie o push, vai bloquear a saída do pátio 13, ok? Teria condições de coordenar com a sua equipe do solo, efetuar o push para a sua esquerda, de modo a posicionar a aeronave no través do portão 612? Vamos tentar efetuar isso, já lhe volto informando. Então, por através do portão 612, deixando a interseção de saída do pátio 3 livre, ok? O Rio já acionou, está prestes a iniciar o táxi lá no pátio 3. Dona 397, negativo, contra o perfil. Deve. No 93, eu só? Prossiga no 983. Só confirmando, vai puxar a sua esquerda até através do portão 612, ok? Deixando a interseção do pátio 3 livre. Positivo, nós temos condições e efetuaremos deixando no através do 612, ok? Positivo. Muito grato. Romeu, Índio November Alpha, na escuta. O Índio November Alpha cruzou o eixo da 028, chama agora o controle 19.8 agora, no corredor forte, tem um bom voo. 19.8 agora, o Indy November Alpha, seu regresso. 5. Livre 5595. Para o táxi Rio 9640, está com 3 a bordo, alterna Eduardo Gomes, 6 horas e 13 minutos de autonomia. Autonomia de? 6 horas, meia dúzia e 13 minutos. 6 e 13, tem táxi em frente. Segunda direita via Índia, ponto espera 10286, altímetro 1014, 37 da Gol, iniciou o pushback no portão 5, porém foi instruído a posicionar através do 612, sem interferir no seu táxi, 18614, no ponto espera 1014, bom voo, Rio. Ponto espera 18614, obrigado, bom trabalho a todos. Tanto 3602 para o pushback, posição 7. 7 utilizado, chama o táxi 3602. Chamará 3602. Centro, Bono 260. Estou passando aqui atrás do Airbus? Vai puxar no 7, mas não vai interferir não. Se eu puxar aqui para o sentido da cabeceira 35, tá livre. AF, desça para 2000 pés, que nega 1-0-1-4, autorizado no LS, reporte estabilizado. Após ETAF 2000, 1014, reporte estabilizado, 260. Eco, Charlie, Evelyn, uma dessas das visuais e desse corredor caixa-prego, reposto, espera com isso. Eco, Patagônia, Charlie, Evelyn, reposto, através da Eco. De Salvador, Rio, 9640, próximo antes do ponto de espera da 1-0, está pronto. Rio 9640, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 140 graus com 12 nós. Ali decola da 10, Rio 9640. Salvador, Gol 9983 para o táxi, PLB 145, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Qualquer número de caminhão. 345, PLB, por gentileza? 347, Galeão, 145, PLB. 145347, sente copiado. Está no portão 5, posicionado no través do meia. Táxi à esquerda, via pátio, última direita Índia, pode esperar no 0, torre 186. Altímetro em 14, vovô. Autorizado o pátio, via Índia. Para o táxi, o 35595 com 67 a bordo, 3 horas e 40, alterna Salvador. 35595 vai seguir o Airbus da TAM, prossegue como número 2 no ponto de espera, no ponto de espera a torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Obrigado, segue o Airbus da TAM, no ponto de espera 2, bom voo. Solo Salvador, TAM 3602 para o táxi, tem 128 a bordo, com fins 4 horas e 35. 3602, táxi autorizado via pátio principal, táxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera da torre, 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Gente, Índia e Alfa para o ponto de espera da 10 e lá torre 186, bom dia, 3602. T640, decola os 39, controle agora, 119, decimal 35, bom voo. 3935, obrigado, bom trabalho. Torre, o gol 1983, próximo ponto de espera da 10, pronto. 1983, bom dia, alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado alinhar e manter a 10, gol 1983. 40, contato radar, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Ok, Arbor, eleva Rio 9640, extensão para o 360. Gol no 397, Sam Recife, frequência 125 decimal 1 ou 133 decimal 25. 251, gol no 397. Doutor, bom dia, tá 3198. Gol no 260, estabilizou. TAM 3198, sendo identificação, desce para nível de voo 050, continua chegada a Mari. 050 da Mari. Voo no 260, complete sinal LS, SAM Torre, frequência 118, decimal 6. 86, 260, bom dia. Salvador, boa tarde, gol no 260, meu milho externo, baixa o travador. No 260, continua a aproximação, tráfego já do estado, Boeing da companhia presta a iniciar a rolagem de pista no 0, aguarda a pista livre. 260. Conforme eu, tá. Te mantém a posição, Alfa, Vitor Juliette. 1983, livre da colagem da 10, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado de colagem da 10, 190. Salvador, bom dia, TAM 3602, ponto de espera da 10, visual com tráfego na final. Gente, mantém o ponto de espera da 10, TAM 3602. Mantém 3602. Papa Tango Romeu, Charlie X-Ray, chame-se no Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 122 decimal 8. Uno 260, livre pouso na 10, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso na 0, 1260. Gol no 983, decola aos 43, controle agora em 119.35, bom voo. Controle 119.35, boa tarde. E muito boa tarde, gol 1983, decolou no perfil da Arbona, seu escudo. Gol no 983, suba para nível de voo 360, sai da Arbo. 360, sai da Arbor. Papatango Eco, Charlie Eco, Buenas Noites, Paris. Paris, eu, Papatango Eco. Uno 260, solo aos 45, direita na Fox, 121, décimo 9. Direita, 219, obrigado. 35595, ponto de espera pronto. Gente, mantém o ponto de espera, 5595. Controle Salvador Rio 9640, solicita da presente pro de Orbito. Rio 9640, negativo, compre a retirada da carga. Afirmativo, 9640. Decolagem 3602. O Alfa Vitor Juliette, livre de decolagem da 17, vento 120 graus, 109. Alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém 5595. Autorização de tráfego. Sinés 61140, informação em curso novembro, autorizado Recife, nível 350, via Perwisk 58. Decola da 10, curva à esquerda, no perfil da saída Puca, após posição Jambo e transição Caju, após. Controle em 19935 e aciona 5123 no transponto. 9640, chame Recife, 126 decimal 0 ou 128 decimal 8. 1260, confirma a alternativa? 128 decimal 8. 1260, 288, Rio 9640. Controle Salvador, bom dia, TAM 3602. TAM 3602, contato radar, suba para nível de voo 300, saída da El. 300, perfil da Dael, autoriza a proide Dael? Negativo, confirme o previsto na carta, TAM 3602. Perfil da carta 3602. Vai a manobra? Papa Romeu, Índio November Alfa, negativo, até mil pés. Já mandei mil pés, Índio November Alfa. Eu lhe mando pés. Autorizado no 1500 pés, Índio November Alfa. Quem não é Grupo Zulu, esse Monte Filho, está no Pátio da Bata com um a bordo. Libera a velocidade. TAM 3198, confirme. TAM 3198, velocidade liberada. Ok, atingiu 050. 5 da trip, livre decolagem da 10, 120 graus, 10 mais. Inicial 5595 da trip. O Papai Romeu Lima, Mike Fox, autorizado então o grupo de Zulu, Simões Filhos, 500 pés, decolagem a partir do Pátio da Bata em coordenação com a torre em 1-8 decimal meia dúzia. O controle opera em 1-9 decimal 80 e aciona 0164 no transponto. Lima, Mike Fox, autorizado Zulu, Simões Filhos, decolando para nós em coordenação com a torre, aciona 0164, controle 59-8. Só confirmo o seu AB? Tem dois a bordo. 02 no pátio da base, acionamento, táxi, decolagem, transfere a torre em 1-8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0-4, bom voo. 102-62, graças. Se eu passarei na rodada, eu vou passar na rodada. Chama pronto para o táxi, Lima, Mike Fox. 5595 da trip, decola o 50. Chama agora o controle em 119 decimal 35, tem um bom voo. 935, obrigado. 983, Centro Recife, frequência 1260 ou 128 decimal 8. 260-288, gol 1983, bom dia, boa tarde. Excelente. Controle, Salvador, trip 5595, decolado na sua escuta. Trip 5595, contato radar, suba para nível de voo no 60, saída da El. Da El 60, obrigado. Vou passar o Web Carlinhos. É, foi na posição da rotatória. Foi na Alfa Vitor Juliette, buraquinho. Gente, chame agora o controle em 119 decimal 8, tem um bom voo, Alfa Vitor Juliette. Chamará o controle na 119 decimal 8, Alfa Vitor Juliette. Para ingresso no circuito, chame sua frequência 119 decimal 8. 118, meia. Salvador, bom dia, Papatão SLF. Papa Tango Eco, Charlie Eco, bom dia. O ajuste 1-0-1-4, ingresso final da 1-7, reporte de 2 milhas para pouso, pista 1-7. O Eco, Charlie Eco. Passarei 2 milhas, ingresso na final da 1-7, com ajuste 1014. Charlie Eco, fica atento a pássaro, sinal da 1-7, baixou e travou? Afirmativo, baixado, travado, Eco Charlie Eco. Sinal de 2 milhas agora. Gente, o Eco Charlie Eco autorizado, pouso, pista 1-7, o vento 130 graus, 109. Gente, autorizado. Gol no 270, sendo identificação 1, autorizado, chegada bom, se desce para nível de voo 050. Bom, 050, deixa eu. Band 3602, Same Recife, frequência 125.1 ou 133.25. 251-3325, Band 3602, bom dia. Decolagem com Pro Norte? Afirma. Nossa, torre frequência 118.6. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, tá 3198, estabilizado, ILS. 3198, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Aguardado. Eco Charlie Eco, solo ao 55, qual parte do destino? Eu fico pro hangar da Baeté. Eu fico pela Delta. Confirmando é a Baeté? Você está livre até o FAC 5, o hangar da Baeté, o Eco Charlie Eco, bom dia. Bom dia. Avistado, comprou a norte, fora do solo aos 5.6, chama agora o controle em 119.8, tem um bom voo, Lima, Mike Fox. 3.98, grau, terra, tá. Controle Salvador, bom dia, Lima, Mike Fox, decolado, transfere. Mesmo voo, tchau. Baixado e travado? Afirmativo, baixado e travado. São 3198 avistado, autorizado pouso na 1-0. O vento 120 graus com 1-2 nós. Livre pouso, 3198. Nossa escuta vai reportar para pouso, Fox. Salvador, o Oxe 6140 acionado, pronto pro táxi, nosso POB hoje é de 98, 3 horas mais 50, alterna Natal. 6140, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera do